porque ando embaixo agora. Não me neguem vossa estima, que os alcatruzes anoram quando choram, não andam sempre por cima. Rir da gente ninguém pode. Se o azar nos amofina, pois se Deus não nos acode, não há roda que mais rode do que a roda da macina. Ser-se forte, ser-se forte e não ter medo. Mas porque às vezes a sorte, como a morte, chega sempre tarde ou cedo. Ninguém foge ao ser. Pois por um condão divino, há quem nasce pequenino para cumprir um grande fado. Sabe-se lá quando a sorte é boa, sabe-se lá. Sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 1 de junho de 2013, numa edição que espero que venha a ser do seu integrado. Estamos recheados de novidades para vocês, numa edição que já abriu as portas com uma voz singular, a voz de Ana Rita Prada. Não foi por acaso, já lhe posso explicar porquê, mas deixe-me só dizer-lhe algumas das coisas que vai poder escutar nestes cerca de 90 minutos de emissão aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Vamos ter alguns momentos de conversa e já lhe vou dizendo que pela primeira vez desde que iniciamos o programa não vamos ter na rubrica, enfim, no espaço publicitário ou outros programas, não vamos estar sozinhos, não vou estar sozinho desta vez, vou trazer aqui alguém, já vão perceber quem é lá mais para a frente, e é uma surpresa, não é? É uma surpresa. E dizia eu então que vamos nesta emissão também estar à conversa com Helena Pereira, que entre outros projetos integra o Tempos Cruzados. Ela vai-nos contar, e assim será semanalmente, vai-nos contar um bocadinho daquilo que os ouvintes vão poder assistir culturalmente, um pouco pelo nosso país. Vamos hoje ter esta primeira conversa, que dura essencialmente 20 minutos, e vai ser por aí que as restantes vão durar 15, 20 minutos. Era suposto ser 10, mas realmente 10 minutos para a cultura é muito pouco. Vamos ser um bocadinho mais abrangentes, sempre possível, com estes, sim, bom, 10 a 20 minutos, andará por aí. Vamos ter também muitas novidades. Estamos carregados de novidades para os estimados ouvintes. Quanto à Ana Rita Prada, como disse, não foi uma escolha, enfim, só porque foi. Não, teve um motivo. Esta semana a Rádio Interweb conseguiu finalmente falar com a fadista, a jovem fadista de 16 anos, Ana Rita Prada, que poderá brevemente estar connosco. Vamos fazer todos os possíveis para que sim. Ainda nada certo, como é lógico, mas estamos a tentar por todos os meios conseguir trazer até nós a Ana Rita Prada ao programa Eclipse Total. De uma forma já a trouxemos, com música. E este, sabe-se lá, é um exemplo muito claro das qualidades interpretativas de Ana Rita Prada. Uma voz que, para além de juvenil, ou seja, dando uma ideia de que é ainda uma jovem que está a interpretar estes temas, é ao mesmo tempo reveladora de uma grande elasticidade e ao mesmo tempo de uma grande capacidade de manter a voz num tom e mesmo, enfim, o vibrante não ser algo exagerado. Há pessoas que parece que estão a carregar na barriga quando estão a cantar. Ana Rita Prada vibra a voz de uma forma muito doce, muito, muito cuidada e ao mesmo tempo dando aquele toque que é necessário para que a voz não pareça como, enfim, como se fosse computarizada ou o que é que seja. Não, a Ana Rita Prada enfim, o vibrante da voz da Ana Rita Prada é de facto algo que eu destaco, bem como a sua profundidade na voz. É quase como sentimos o calor do próprio fado enquanto escutamos. Por isto mesmo, andamos meses, e digo meses, como nunca fizemos com nenhum outro artista, e tenho que ser sincero, à procura do contacto, de chegar a contacto com a Ana Rita Prada. E eis que neste mês de maio, nesta semana, conseguimos finalmente chegar a contacto com a cantora. É um prazer, enfim, de facto o tempo tem-nos limitado em avançar mais depressa do que aquilo que desejávamos, mas, ou tão depressa quanto desejávamos, mas uma coisa é certa, já estivemos mais longe e já tivemos o prazer de falar então com a fadista Ana Rita Prada. Mas enfim, foi ela que abriu a emissão, mas há mais artistas e há mais motivos de interesse no nosso Eclipse Total. Vou trazer dois nomes e esta vai ter mesmo que ser por agora a primeira. E já vamos perceber o que eu digo isto. Maria Mendes, fadista, vai-nos trazer o tema Estrela da Minha Vida. A cantora que então nos vai presentear com a sua bonita voz e que assim abre as portas deste nosso Eclipse Total, depois, claro, do fado de Ana Rita Prada. E já que lhe falo em fado, trago-lhe um outro tema que vai completar esta sequência. É o tema de Mário Moita, chama-se Moura Encantada. Confesso que foi dos temas mais envolventes que eu vi nos últimos tempos e destaco porque o Eclipse Total não é só de novidades, é também de destaques. E aí está, o Eclipse Total a destacar então este cantor que já falou connosco, não é? O Mário Moita, para quem mandamos, como é claro, a nossa saudação. E vamos então ficar com a Moura Encantada nesta edição do Eclipse Total. Vamos ter lá mais para a frente várias novidades, algumas internacionais, e que novidades! Já vamos perceber porque que eu digo isto. Para já, Maria Mendes com Estrela da Minha Vida e também Mário Moita com Moura Encantada. Estrela na vida que sempre nos guia e bem nos conduz. Estrela que nunca esquecida, de noite e de dia, que tem sempre luz. Oh, uma estrela na vida que sempre nos guia com rumo a Jesus. Estrela bem-fazeja que eu amo e adoro, que eu beijo e me beija, que sofre e deseja chorar quando eu choro. Estrela que redima os nossos pecados e em seu peito oprime a honra e o crime, que são igualados.

neste disco, que aliás é um disco fantástico. Ele chegou até nós na passada semana. O disco de Maria Mendes tem um total de 12 faixas e tem entre estas Nem as Paredes Confesso, Olhos Castanhos, Uma Casa Portuguesa, que é um clássico fado, não é? Que aliás que até deu origem ao nome do programa aqui da Rádio Internet, Abril em Portugal, enfim, a versão internacional, digamos assim, porque o tema originalmente chamava-se apenas Coimbra. Enfim, há muitos fados, são 12 no total, presentes neste disco da cantora Maria Mendes. Mais lá para a frente vou falar-lhe de outra, que tem um registro diferente, bem diferente, aliás. Por agora, as novidades na música portuguesa. Esta semana chegaram 4 até nós e vamos aqui destacá-las. Maria Celeste, uma conhecida cantora bracarense, está de volta aos seus discos com O Baile das Velhas. Ora, para o verão é bom para animar, para bailar e, por que não, para desfrutar do melhor da nossa música popular portuguesa. Mas Maria Celeste não está sozinha. Ao mesmo tempo que ela lança este disco, chega também até nós o disco da Quina Barreiros. Ela que ficou conhecida por ter, enfim, um nome muito parecido com o Quina Barreiros, artisticamente, já que em termos de nome real é bem diferente. Quina Barreiros, que é cantora, que é, enfim, esposa, ou era, não tenho conhecimento agora, de um outro cantor do Algarve, não é? O Simão Silva, se não estou em erro. Bom, Quina Barreiros tem então um novo trabalho discográfico, chama-se Ele Tem Jeito para a Coisa. Eu gosto especialmente desta música porque, apesar de tudo, tem lá o nome do Pica, não é? Mas apesar de tudo não é assim tão maldosa quanto outras que eu já ouvi da própria cantora, e eu gosto de saber que apesar de tudo começa a haver uma certa contenção, e tenho que fazer aqui esta crítica, já começa a haver uma certa contenção na forma como se diz as coisas. É possível sermos tão brincalhões, e esta música vai ser um grande exemplo disso. É possível sermos tão brincalhões sem coisas como... Como é que dizia o Quim Barreiros? Que dizia deixar-me chutar, mas por trás havia o coro que dizia deixar-me chupar. Ou, por exemplo, o Graciano Saga, que dizia as mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. E depois, durante a música, especificava que coisa que estava a falar. E ele próprio, não deixa margem para dúvidas, dizia que era abaixo do umbigo, não é? O ninho de pardais e todas essas, enfim, todas essas músicas que desvirtuaram e de certa parte puseram numa posição ridícula a música portuguesa, porque de repente começou a ter que haver uma certa censura, porque estas músicas eram explícitas demais, não é? A cantora Joana, por acaso, creio que nunca foi por aí, que eu me tenha percebido, mas já havia outros cantores que foram por aí e felizmente agora começam a recuar. Quina Barreiros não chegou a tanto, mas também já para lá ia. De repente surge este tema, Ele Tem Jeito para a Coisa, que é, aliás, uma faixa de título, e é de facto uma daquelas músicas que, não tendo nada de explícito, aliás, nem sequer explícito, nem implícito, a música não leva para esses campos, não leva para o campo sexual da questão, bem pelo contrário, é uma música apenas divertida. Aliás, vão aqui reparar que há aqui montes de animais. É uma música muito interessante esta. E vocês vão me desculpar, mas eu, quando tenho que fazer críticas, sou mesmo assim. Critico porque eu acho que, para que a música portuguesa seja reconhecida, é preciso que ela tenha qualidade e é preciso que haja mínimo de padrões quando se escrevem letras, certo? E por isso eu não tenho problema nenhum em deixar este tipo de críticas. Porque eu acho que quando são construtivas não há ninguém que levar a mal. E por isso mesmo, não tenho problema nenhum em as dizer. Mas dizia então que Quina Barreiros traz-nos este tema. Ele Tem Jeito para a Coisa, nesse caso, tomar conta de animais, e vão perceber que, de facto, a música vai falar disso do princípio ao fim. O Mike da Gaita, peço desculpa, traz-nos Baila Comigo. É uma boa música, é um bom português, e é também mais uma que, ao exemplo do Baile das Velhas, nos leva para as típicas festas de verão. Aliás, toco-me também a música da Quina Barreiros. E também a música da Tuxa, que anda por aqui com um novo disco, e a música chama-se A Festa. E esta, mais do que as três, leva-nos diretamente para os bailes de verão. É mesmo feita para isso, para o verão, não é? Mas enfim, vamos ouvir então estes 4 temas, vamos ficar com estas 4 músicas. Então trago-vos Maria Celeste, para já, com O Baile das Velhas.

se popular. Vamos para o baile dançar ao luar. É alegria até amanhecer. Em todo lado há festa para bailar. Em cada aldeia o som vai balançar. Com este ritmo tudo vai mexer. Vem daí para bailar, deixa o corpo balançar. Vem daí, vem dançar, mexe e põe as mãos no ar. É festa de verão. Frente, vamos ter nesta edição um momento musical, então, aliás, um momento musical, um momento de entrevista com a Helena Pereira. Mas antes eu quero deixar-lhe uma música, mudando agora bastante de género, mas é que isto é mesmo assim, nós no nosso eclipse total temos um pouco de tudo. É quando o sol se eclipsa sobre a Antena Web e traz até aos ouvintes do mais diverso o melhor que há aqui na grupo da Antena Web. Então dizia que vamos estar à conversa com a Helena Pereira, mas eu escolhi para abrir uma música que eu acho fantástica e que vou então trazê-la ao nosso auditório. O que é que eu quero dizer com isto? A música é da Maria Mendes, mas não é a fadista, é outra Maria Mendes. Esta até... Nossa, eu ontem até sem querer, e eu antes, já vou aqui dando um bocadinho de motivo para ouvir a entrevista. É que eu ontem sem querer falei demais. É, contei um... Fomos... E de certa parte até correu bem, porque fiz com que a Antena Web fosse a primeira rádio, o primeiro órgão de comunicação social, a dar conta de um concerto, e já vão perceber onde e quando, porque aí aqui a Helena Pereira dando-nos uma ajuda. Mas diziam então que sem querer, porque isto não sabia que não podia dizer, e então sem querer, já falando um bocadinho demais, falei sobre um concerto da Maria Mendes muito, muito, muito especial. A Maria Mendes é uma cantora de jazz e que nos vai aqui trazer Come Rain or Come Shine. Faça chuva ou faça sol, se preferir em português. Então é o título desta música da cantora Maria Mendes. Ela vai introduzir a entrevista com a entrevista, digamos assim, a conversa com a Helena Pereira, de vários projetos, entre os quais ela mesma destaca, eu também, os Tempos Cruzados. Mas como é lógico, não é a base desta conversa os Tempos Cruzados, mas sim toda a cultura portuguesa. Atenção, porque há aqui motivos de interesse para quem vai ficar connosco, motivos de interesse para a próxima semana. Portanto, se gosta realmente de cultura, fique atento, porque esta não será a única conversa, haverão outras conversas. E há também aqui que ressalvar que vamos falar não do norte, não do centro, não do sul, mas sim de todo o país. É verdade, e vamos fazer isso mesmo agora com esta conversa. Antes, Maria Mendes com Come Shine, aliás, Come Rain or Come Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together, now won't be just fine. The days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money, 'cause I'm with you always, I'm with you rain or shine. Thank you. E já cá estamos ouvintes, depois de Come Rain or Come Shine, na música da cantora Maria Mendes, o álbum Along the Road. Esta música serve de introdução à nossa primeira conversa com a Helena Pereira. Ela faz parte de algumas entidades ligadas à cultura e está hoje connosco, e esperemos que por muitas semanas. Pelo menos a ideia é esta, é que de semana a semana a Helena Pereira marque presença no Eclipse Total para nos deixar algumas sugestões culturais. Olá Helena, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Carlos? Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os internautas que acompanham a Rádio Antena Web. Muito obrigado. Helena, antes de mais, para quem não conhece a Helena faz parte de algumas entidades. Pode referir-nos assim alguma em que esteja, ou as entidades em que está neste momento inserida? Ou... Sim, eu sou a gerente da Intelectos Douro, que é uma empresa que se dedica à comunicação e gestão cultural e de eventos. A Intelectos Douro tem vários projetos, um dos quais foi a direção, é e continua a ser a direção executiva do Tempos Cruzados Programa Associativo, a área de programação de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, e também a direção artística da Bacanha Galeria no Porto. Além de outras coisas que a Intelectos Douro faz, eu diria que estes dois projetos são neste momento aqueles que têm mais corpo e que ocupou mais tempo da minha parte. E portanto, a partir destes e de outros pontos, vamos ficar a saber um bocadinho o que é que vai acontecer pelo país em termos culturais. E o caso aqui da Maria Mendes não foi. A escolha da Maria Mendes não foi casual, nem foi. Enfim, não foi, sim, não foi casual, teve um motivo. Eu não sei se podemos começar por aí, se tem outras sugestões mais prioritárias. Sim, A Maria Mendes é uma artista que nós representamos, é a única artista na área da música que nós representamos, em exclusivo em Portugal, e ela vai estar, em breve daremos novidades sobre isso, mas podemos deixar a dica, ela vai estar em julho e agosto com concertos em Portugal, ótimos concertos, que depois falaremos numa próxima oportunidade, volta em novembro, e portanto vamos deixando sempre a nota da música da Maria Mendes, que de facto é um projeto que abraçamos com muito prazer, que muito nos orgulha, porque a Maria representa aquilo que é ser jovem, empreendedor, talentoso, perfeccionista, e no fundo ter sucesso utilizando apenas como ferramenta o trabalho e o talento, que é isso que nós defendemos em toda a nossa escala de atuação. Isso. Ela que esteve, ou vai estar, creio que já esteve, né, no Blue Note nos Estados Unidos, não foi? Vai estar em janeiro de 2014, na Blue Note, em Nova York, sendo a primeira artista portuguesa. Exato. A estar na Blue Note em Nova York. Portanto, a Rádio Antena Web está a dar a notícia em primeira mão. Pronto, isso é ótimo. Confesso que não tinha essa noção. É verdade. Era segredo. Não era segredo, mas ainda não tinha saído de forma tão difundida, mas é com muito gosto que, claramente, enquanto amigos e parceiros da Rádio Antena Web, vos damos esse privilégio, digamos assim. Pronto, confesso que não tinha noção ainda de que éramos primeiros, pronto, mas pronto, de facto tinha aqui essa informação e pronto, e decidi então. A informação, aliás, que de resto nos chegou pelos últimos cruzados, não é? Mas pronto, vamos passar então às sugestões. O que é que nos sugere para os ouvintes que estão a ouvir esta emissão? O que é que nos sugere para quem quiser, digamos, aculturar-se um bocadinho mais, ganhar um bocadinho mais de cultura, conhecer novas personagens, novas coisas? O que é que nos sugere? Ora bem, eu vou dar duas sugestões em dois locais diferentes, duas áreas artísticas diferentes, de projetos que são de entrada livre, ou seja, não há desculpa, o preço do bilhete não é desculpa. O primeiro projeto é um projeto da Sociedade Musical de Pesidém, que é uma banda que tem uma orquestra, uma banda que tem mais de 100 anos, que tem um papel fundamental em toda a região do Baixo Minho, na região de Guimarães, sem dúvida, mas alargava mais ao Baixo Minho, que vai começar esta quinta-feira, dia 6, com um projeto que se chama Música com História 2013, ainda inserido no Tempos Cruzados. Portanto, o projeto propõe que se ouça música descobrindo a história. Tratam-se de um conjunto de concertos, ou com formações de câmara, ou com orquestra, dependendo dos locais, adequando, no fundo, um bocadinho aos locais, e que se realizam em pontos patrimoniais fundamentais para a história vimaranense. Este primeiro, de lançamento, portanto, a Sociedade Musical de Videnhos escolheu jogar em casa, será então na Igreja Românica de Cesadelo. Uhum. E será um concerto com um grupo de música de câmara. A orientação artística deste projeto é do maestro Vasco Silva Faria. E a visita guiada, porque todos os concertos são antecedidos por uma visita guiada ao monumento, digamos assim, será feita pela doutora Francisca Abreu, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães, que muito nos honra com a sua presença. Portanto, o ponto de encontro é às 19 horas na Igreja Românica de Cesadelo. Muito fácil, é suavemente conhecida. Tem saídas na autoestrada. A partir da saída da autoestrada da A7 para que vivem, encontram facilmente. E convidava todos, porque é de entrada livre e porque vale a pena fazer parte desse primeiro momento daquilo que é a música com história. Isto no dia 6, não é? Seria... Sim, no dia 6, quinta-feira, dia 6, às 19 horas. É um dia de trabalho, mas já muita gente saiu do trabalho e como a Helena referiu, há portanto chegadas por lá pela autoestrada, ou seja, o caminho faz relativamente bem, quem pelo menos quem vier mais ou menos perto, e mesmo quem estiver mais cá para baixo, que eventualmente tenha, porque não, uma folga no dia, não é? Pode aproveitar e também fazer a viagem, porque realmente são de facto concertos diferentes da lógica, ou melhor, do habitual do concerto que nós estamos habituados a ouvir falar. Ouvimos muito das grandes bandas, ouvimos muitos concertos musicais tradicionais, mas estes são concertos diferentes, têm uma lógica e um propósito diferente, e daí terem também um interesse maior, não é? E é um projeto que tem um âmbito pedagógico, que é num primeiro momento pensado e vocacionado para um público escolar, mas escolar, na escola estamos todos aqueles que queremos aprender, não é exclusivo dos estudantes, digamos assim, com cartão de estudante. Portanto, tem esta vertente pedagógica e depois os repertórios que os grupos de música de câmara, ou orquestra, neste caso será de câmara, que vão interpretar, são sempre quase um bocadinho àquilo que é o ambiente. Neste caso vamos ter música medieval, vamos ter música da Renascença, vamos ter um repertório que combina de alguma forma com este monumento nacional, a Igreja Românica de Cesadelo é um monumento nacional, está classificada. Portanto, há aqui uma combinação. E há, de facto, o atrativo da visita guiada, que não será uma coisa muito extensa, mas que será a informação fundamental para nós percebermos onde é que estamos a ouvir música. É para nós começarmos a conhecer o nosso país, o nosso património, e a termos consciência, de facto, das mais-valias a todos os níveis que existem em Portugal, no campo patrimonial, na cultura, na arte. Portanto, é preciso que existam programas deste género, projetos deste género, que tenham este objetivo de relação com os públicos, com as comunidades e com o instituído. Exato. É como a Helena aqui referiu, de facto, até o facto de recuarem ao tempo do medieval, da Renascença, já dá uma ideia, e estamos a falar de uma igreja românica, já dá uma ideia para onde é que vão as pessoas que vão no próximo dia 6 para Videm, à Igreja Românica de Cesadelo. E mais alguma sugestão? Sim, daria uma outra sugestão. Todos os dias, esta semana, das 2 às 7, no sábado, dia 8, das 2 às 8, que visitem a Baganha Galeria no Porto. Temos uma exposição coletiva com salas dedicadas a artistas que nos são muito queridos. Um deles é o maestro Júlio Rezende, que todos, de uma forma geral, conhecem, que foi artista exclusivo da Baganha Galeria. Outra sala dedicada a Francisco Laranja, atual diretor da Faculdade de Belas Artes do Porto e também nosso artista exclusivo. Uma sala dedicada ao escultor Paulo Neves e depois mais um conjunto de salas em que podemos encontrar desde obras de Salvador Dalí, José de Guimarães, Paula Rego, estou a intercalar um bocadinho entre nomes nacionais e internacionais, Miró. Portanto, temos temos um espólio muito vasto, de muita qualidade, e aconselho a todos a que nos visitem. Está sempre lá alguém que pode acompanhar as visitas, que pode esclarecer dúvidas. É um espaço enorme, com 600 metros quadrados, 6 salas, boas condições, bom ambiente, e de facto convido a todos a passarem por lá e descobrirem sobretudo a arte portuguesa contemporânea, que é um desafio hoje em dia. Quem está no mercado, digamos assim, das artes plásticas e visuais, o desafio é de facto divulgar, trabalhar com aquilo que se faz em Portugal, que é muito e é muito bom. felizmente, e é preciso trabalhar sobre isso. E também é muito pouco divulgado, não é? Que é de repente temos tantos meios de comunicação e tão pouca divulgação sobre a arte portuguesa, nesta vertente sobretudo, tão pouca divulgação, e há trabalhos de facto de grande qualidade, com muito rigor, muito cuidado, e de repente eu pelo menos sinto isso, pronto, não sei se ele terá a mesma opinião que eu, de que de repente temos tão pouca divulgação sobre uma matéria que é tão importante e tão bem conseguida tantas vezes por tantos nomes portugueses, que é realmente, quase posso dizer que é um convite irresistível, até porque se bem percebias, também é um evento de entrada livre, certo? Exatamente, podem ir a qualquer, não se paga absolutamente nada, com sorte ainda levam um catálogo da Galeria de Borla, ou com menos sorte, basta que o solicitem. Portanto, não se paga nada, está aberto nestes horários. Portanto, estão lá também os números de telefone no site, caso haja um grupo mais específico, escolar ou outro nível, que pretenda uma visita num horário fora destes que eu citei. Então, estão lá os números de telefone do site, em www.baganhagaleria.com. Estão lá os números de telefone, é telefonar e solicitar. Estamos totalmente disponíveis para receber públicos, atendendo às disponibilidades dos públicos, porque é isso também que as instituições culturais tem que fazer, é trabalhar com e para os públicos. Exato. Já agora, só uma pergunta, porque alguns dos ouvintes que estão a ouvir o Eclipse Total podem ter essa dúvida. Referiu, portanto, das 12 às 7 diariamente, não é? Domingo também ou domingo está fechada a galeria? Domingo está fechada. Exato, pronto. Tal como eu pensava, tal como pensávamos. Pode-se solicitar, utilizando os números de contacto que estão no site, se houver pertinência, se houver interesse, porque não? Há um horário fixo de trabalho, mas há depois disponibilidade, inclusive os números que estão lá não são números fixos, são números diretos dos colaboradores da galeria, portanto pode-se solicitar visitas noutros horários, estamos cá para isso. E ainda mais algumas sugestões, certo? Eu vou dar uma sugestão mais a sul, portanto já fui a Guimarães, depois ao Porto, a Maria Mendes, que mora na Holanda, portanto, mas é música, podem ouvir na internet, podem ouvir no site, maria-mendes.com. E agora iria dar uma sugestão mais a sul, a Lisboa, iria sugerir a todos que fossem um destes dias à Barraca, ao Cine Teatro Barraca, que é, tenho o prazer de ser amiga de um dos seus fundadores e diretores, o Helder Costa, assistir a uma peça que se chama Menino de Sua Avó. Uma peça, portanto, trata-se de um dueto cênico entre Fernando Pessoa e a sua avó louca. Tem a grande Maria, é uma criação e também tem a interpretação da grande Maria do Céu Guerra, portanto vale a pena. Música original de António Vitorino de Almeida. E está em cena de quinta a sábado, na Barraca, às 9h30 e aos domingos em matiné, portanto aos domingos às 17h. Portanto, convido a todos, os bilhetes custam 10€, estudantes, profissionais de teatro de nós 25 anos e maiores 65, 7€. Às quintas-feiras há um preço especial de 5€. Desafio a todos a irem à Barraca, verem não só este espetáculo, menino de sua avó, mas também conhecerem a restante programação. A Barraca é uma casa com 37 anos, é um exemplo de luta e de resistência aos contratempos financeiros, aos que o país sempre coloca à cultura. É um exemplo de resiliência, de perseverança, de trabalho, de talento. Portanto, quem estiver mais a sul, desafio a passar na Barraca. O site também tem lá toda a informação, www.abarraca.com. Tem lá a informação sobre outros espetáculos em cena, mas eu destaco este, por ver em palco a grande Maria do Céu Guerra, também com a Dédito Lopes, mas a Maria do Céu Guerra de facto é notável neste trabalho, como em outros, e é uma sugestão que deixo mais a sul. Terminava ainda, se calhar, deixando uma outra sugestão, mais para o interior transmontano, que passassem, todos que por ali passassem, ou então que fizessem uma viagem excepcional ao fim de semana, que fossem até ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, e visitassem, além de uma exposição permanente com o espólio da Graça Moraes, naturalmente, uma exposição temporária com obras da coleção de arte contemporânea da Portugal Telecom. Está até 23 de junho. É de facto uma exposição que vale a pena ser visitada, em que podem encontrar grandes nomes da arte portuguesa: Álvaro Lapa, Ana Vieira, Ângelo Sousa, António Palolo, Augusto Alves da Silva, uma série, um sem fim de nomes, uma exposição com uma curadoria incrível, um bom trabalho de curadoria do Jorge da Costa, diretor do museu, também uma excelente pessoa, e que merece que o seu museu e que o seu centro de arte tenha público, porque de facto tem ali um trabalho notável no interior do país, não é? Em que às vezes não temos expectativa, sobretudo de ver arte contemporânea a este nível. E de facto, o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes tem apresentado permanentemente desde a sua criação uma proposta interessantíssima, de imensa qualidade, que me deixava esta sugestão um bocadinho mais para o interior transmontano. Aliás, eu acho que agora até há uma preocupação mais, não diria generalizada, mas há uma preocupação hoje em dia cada vez maior no interior, seja com a arte contemporânea, seja com outros aspectos, valorizar um bocadinho mais o interior, não é? Fico com essa ideia. Sim, começa a acontecer, felizmente. Quem anda um bocadinho por aí, quem não está só no Porto ou em Lisboa, quem sai dos grandes centros, quem sai da sua zona de conforto e vai descobrir, percebe realmente que há desenvolvimento e que há coisas a acontecer. Ainda há muito por fazer, e ainda bem, porque quando estivesse tudo feito era terrível, era uma série, não teríamos emprego. Já há pouco nesta área, então se nada houvesse que fazer, ainda havia menos. Portanto, há de facto preocupação, e há de facto também uma sensibilidade muito grande dos profissionais da arte e da cultura, sensibilidade e disponibilidade para ir trabalhar para outros pontos fora das grandes áreas metropolitanas, o que se calhar não acontece noutras áreas, não querendo nomear, mas na arte e na cultura, os seus profissionais, eu conheço um sem fim de profissionais que estão disponíveis para trabalhar, para abraçar qualquer projeto de qualidade em qualquer parte do país, portanto, em fazer visitas em qualquer parte do país. Isto é notável. É notável que no Portugal que vivemos, de crise, de adversidade e de dificuldade, de facto, os profissionais da arte e da cultura continuam a dar o exemplo de que é para a frente, que é o caminho, que é preciso continuar a trabalhar e continuar a construir e a construir cultura. Porque só através da construção da cultura é que se melhora a vida das comunidades, a vida útil das comunidades, a vida efetiva dos cidadãos. E, portanto, há essa sensibilidade. Isso é que eu também quis aqui destacar. O Centro de Arte Graça Moraes, Centro de Arte Graça Moraes, destacarei outros. Há imensas instituições, por exemplo, no Alentejo, que é completamente esquecido pelos mídia, de gente a trabalhar muito bem, a fazer coisas muito interessantes. Do teatro, à música, há festivais de músicas do mundo no Alentejo incríveis, e, portanto, é preciso começar a dar espaço também mediático, para também chamar e despertar a atenção dos públicos, para que se comece a dispersar em termos de públicos, depois financeiros e etc. Tudo não só pelas grandes áreas metropolitanas, mas um pouco por todo o território nacional. E já lhe dizia o histórico Winston Churchill que a cultura era a base da sociedade, não é? E ele próprio defendia, naquela altura em que, no pós-guerra, em que havia toda uma tentativa e uma necessidade de racionar as coisas, a cultura, pelo menos pelo inglês, era defendida, de facto, porque... E faz todo sentido, não é? E é como ainda agora acabou de dizer. De certa parte é mesmo isso, a cultura tem que ser a base da sociedade, porque é a única forma que nós temos, de alguma forma, de nos distrairmos, de aprendermos alguma coisa. Porque a cultura também tem essa função de digamos, de nos distrair um bocadinho daquilo que se passa no mundo à nossa volta, que nem sempre é tão bom, e ao mesmo tempo de nos fazer aprender, não é? Ou seja, tem sempre uma função pedagógica também. Exatamente. Isso. Vamos então ficar por aqui. Na próxima semana vamos voltar para mais uma conversa, para mais um momento de... Enfim, digamos, informação, não é? Sobre outros acontecimentos relacionados com a arte. Já viram aqui, por esta primeira conversa, vamos ser bastante abrangentes, quer nas áreas que tratamos, quer nos locais onde vamos focar-nos. E quero agradecer à Helena Pereira. Peço desculpa, não consegui perceber. Vamos tentar ser sempre abrangente em termos de temáticas, de expressões artísticas, em termos de território. Vamos tentar ser abrangentes, de facto, para contrariar a tendência de centralizar. Exato. Pronto, vou só pedir à Helena que não desligue. Nós vamos chegar com música que neste caso vem de uma norueguesa que se chama Anne-Sophie Patterson. Ela vai fechar a entrevista de hoje. O tema chama-se I'm With You, e não tem propriamente a ver com esta arte aqui que falamos. Tem de facto a ver com uma aposta musical diferente. Enfim, uma cantora que tem outra vertente que não a dance, outra ideologia que não a computurização da voz, e daí escolhê-la então para o término desta nossa conversa. Helena, muito obrigado por este tempo. Obrigada eu. E vamos então encontrar-nos na próxima semana, esperamos que corra tudo bem nesse sentido. Vou então pedir que não desligue e vamos então à música com a Anne-Sophie Patterson. O tema chama-se I'm With You. But I am still right here, keeping my promise that I'll wait for you with all my love. I'll wait. It's the same old tale, I believe in, where he saves her from the dark. Estamos ouvintes de volta depois desta conversa com a Helena Pereira e também depois da música da norueguesa Anne-Sophie Patterson, que nos trouxe este fantástico e inolvidável I'm With You. Grande música esta então da cantora norueguesa, e que segundo muitos era um desejo para participar na Eurovisão, quiçá, porque não, no próximo ano na Dinamarca, por exemplo. Ora, por falar em Dinamarca, novo single da cantora dinamarquesa Emily de Forest. A cantora está a aproveitar o seu momento de sucesso para dar-se a conhecer um bocadinho mais em termos artísticos. Depois do tema que a fez vencer o Festival Eurovisão da Canção em 2013 em Malmo, o tema Only Teardrops, a cantora lança agora um novo tema, que dá pelo nome de Change, e é então uma música mais mexida, bem muito, muito mais até do que a primeira. A primeira é uma balada, esta música é dance, né? Ela aposta neste género e, enfim, poderá ir pelo meu caminho. Vamos aqui trazê-la então com este tema. Change é como se chama a música da cantora dinamarquesa Emily de Forest. Mas atenção, porque não é a única novidade que temos para vocês. É que ao mesmo tempo também chegou aqui até nós a música de Kelly Rowland, chamada Dirty Laundry. E vocês vão me desculpar, mas eu não vou passar uma música que diz Fuck Tonight e Make Love e coisas assim. Música de Jennifer Lopez, apesar de ter sido uma sugestão musical para hoje, eu não vou passar no meu programa, em nenhum dos meus programas, porque acho realmente que quando, é aquilo que eu digo, quando se cai no exagero, não vale a pena. Não vamos por aí, porque quando se cai no exagero, chega-se ao ridículo. Jennifer Lopez foi esse tema, e vocês desculpem as expressões, mas tive mesmo que quer dizer, quando há expressões do género, eu não vou utilizar, não vou recorrer a essas músicas. Há tanta música à minha disposição, não preciso descer a esse nível, para nem sequer para estarmos à frente daquilo que vai surgindo no programa musical português e internacional, porque a Jennifer Lopez é apenas uma cantora dos imensos artistas que fazem sucesso a nível mundial. E são cada vez mais a discutir o primeiro lugar. E ainda bem, nesse aspecto a globalização funciona muito, muito bem. Mas diziam então que depois de Emily de Forest vamos ficar com Dirty Laundry, a música de Kelly Rowland, ela que é uma ex-Destiny's Child, que esta semana foi aliás protagonista de um momento muito insólito. Ela chorou durante uma apresentação deste trabalho e falou mesmo que tinha ciúmes da Beyoncé. Pois é, estas coisas acontecem, não é? A verdade é que a verdade é esta, não é? É que ela tem uma voz, a Beyoncé tem uma voz de fazer inveja a muita gente. Não se grana quando estávamos, era que a própria colega, não é? Também tivesse ciúmes, mas pronto, isso são outras histórias. Vamos também ficar com Dora Dora, a música nova de Alex Mika, ele que gosta muito de mulheres, já dá para perceber, depois de lançar temas como Dalinda e Maria, agora lança o tema Dora Dora. Pois é. Ora, música então. Para, eu agradeço imenso porque isto facilita-nos imenso o trabalho para os números das canções. É que já são 3 do Alex Mika. Obrigado pela. Bom, agora não vou ser mais irónico. Vamos acontecer aqui estas 3 músicas. Não é irónico, é brincar um bocadinho com a situação. Pronto, não deixa de ser engraçado, não é? Que de 4 singles que lançou nos últimos tempos, 3 deles têm nomes de mulheres. À exceção do Breed, é a da Linda, é a Maria Maria e é a Dora Dora. Vamos ficar com este tema, Dora Dora, mas antes temos, como disse Kelly Rowland, com Dirty Laundry, e antes ainda, a dinamarquesa Emily de Forest com isso, Change. Voices of the night are slowly fading. Had to come out to breathe, 'cause you're loving. Let's do this dirty laundry, this dirty laundry. Let's do this dirty laundry, this dirty laundry. When you're soaked in tears, but yours it never airs out. When you make pain look this good, it never wears out. This dirty laundry, this dirty laundry. While my sister was on stage, killing it like a motherfucker, I was in rage, feeling it like a motherfucker, bird in a cage. You would never know what I was dealing with when I separate ways. But I was happy, she was killing it, bitter, sweet. She was up, I was down. No lie, I feel good for her, but what do I do now? Forget the records, off the record, I was going through some bullshit. Post-survivor, she on fire, who wanna hear my bullshit? Meanwhile, this nigga putting his hands on me. Swear y'all don't know the half of this industry. Let's do this dirty laundry, this dirty laundry. Let's do this dirty laundry, this dirty laundry. When you're soaked in tears for years, it never airs out. When you make pain look this good, it never wears out. This dirty laundry, this dirty laundry. And it's almost been a decade, I'm behind them black shades. Roll up like it's all good, right about that Escalade. Fix my makeup, get it together, Kelly, get it together. Then we make up, well, get it together, nigga, get it together. Kinda lucky I was in her shadow. Phone call from my sister, what's the matter? She said, oh no, baby, you gotta leave. I'm on the kitchen floor, he took the keys. I was mad at everybody, I mean everybody. Yeah, everybody. 5 years later, I got my shit down pat. Think I had it good, and they don't know how bad. Fooled everybody, except myself. Soaking in this dirt, bathing in the dirt. Dirty laundry, this dirty laundry. Let's do this dirty laundry. Thought it could get no worse as we maximize the drama. Started to call them people on him. I was battered. He hit the window like it was me until it shattered. He pulled me out, he said, don't nobody love you but me. Not your mama, not your daddy, and especially not me. He turned me against my sister. I missed you. Let's do this dirty laundry, this dirty laundry. This dirty laundry, this dirty laundry. When you soak them tears for years, it never airs out. When you make pain look this good, it never wears out. This dirty laundry, dirty laundry. Yeah. Manuel Souza, do grupo musical MS. Olá amigos, eu sou o Teófilo Granja. Olá, eu sou a Diana Rodrigues. Olá, eu sou o Rui Bandeira e é com muito prazer que estou aqui com todos vocês na Rádio Antena Web. Olá, o meu nome é Tosé Santos e dou voz aos projetos Homem dos Sete Instrumentos, Perfume, Zeca Sempre e Blanda. E é com grande prazer que estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Antena Web, sintoniza-te! Dora, a música nova de Alex Mica. Voltamos à música portuguesa esta semana. Uma música que passou no programa que eu lhe vou falar agora. Aliás, foi tema de abertura desse mesmo programa, do qual eu vou falar agora, ou do qual vou falar daqui a um bocadinho depois da música. Nós vamos aqui ouvir então o tema que abriu uma edição desta semana do grupo Antena Web. Estou-me a referir ao tema dos Ultra Leve, designado de A Chata, que é uma música, aliás, que tem muita originalidade, aborda uma questão de gira. Eu gosto muito desta música. Bem, vamos lá então ouvir este tema e depois então vão perceber porque é que eu disse que não estava sozinho quando falei. Quando falei há bocadinho no princípio do programa que íamos ter uma surpresa, que não estava sozinho, recordam-se? Pois é, vou revelar essa surpresa agora, no momento em que vamos falar de um espaço radiofónico do grupo Antenweb. Desta vez, como já tem vindo a ser a panagem das últimas semanas, mais um programa novo e mais pistas do que estas não dou. Ultra leve com A Chata. Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Anda. Desfado foi o tema que acabamos de ouvir na voz da fadista Ana Moura. E não é por acaso, disse aos ouvintes que hoje tinha uma surpresa, e eis a surpresa que eu tenho para os ouvintes. No princípio do programa falei que, pela primeira vez, não ia estar sozinho no espaço publicitário de um programa da Rádio Antenweb, certo? Pois é, está comigo a Ana Paula Pinheiro, ela que apresenta e realiza o programa Motivação, um programa que basicamente vai falando um bocadinho sobre aquilo que vai acontecendo, o propósito da escolha de algumas escolhas musicais da própria Ana. E por isso hoje estou aqui mesmo com a Ana ao telefone. Estamos a gravar esta conversa à tarde, por isso vou dar as boas-tardes à Ana. Olá, Ana, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Ana, para quem não conhece Motivação, o que é Motivação? Quando é que começou? O que é o programa? Qual é que é a mecânica do programa? Bem, a Motivação começou nos inícios de maio, no final de abril, e com este programa eu pretendo dar às pessoas a conhecer o que se passou na última semana, na atualidade do mundo da música, do cinema também, da cultura em geral. Ou seja, pego em pontos que acho interessantes e falo um bocadinho sobre eles. Muitas vezes coincidem também com novas músicas, de novos artistas. Outras vezes não, simplesmente passo músicas que são aquelas que estão a ser mais ouvidas ou a ser mais passadas nas outras rádios e assim. Uhum. Portanto, os ouvintes que escutam este espaço podem contar de uma forma descontraída, porque é também essa a lógica, é essa a mecânica também um bocadinho, é de uma forma descontraída, não é? Deixar informações que no fundo nos vão pondo a par do programa. O programa, para quem não conhece, vai para o ar a que horas? E em que dias? Das todas as segundas-feiras, às 8h30, no canal 1 da Antena Web. E durante 30 minutinhos, não é? Sim, durante 30 minutos. Ora, quem quiser participar no programa para já, eu não sei se. Não sei se. Enfim, deixo esta pergunta para a Ana. O programa está aberto à participação, não? Portanto, quem quiser participar, pode participar, não? E com quem é que pode, se é que pode? Enfim, até agora o programa não tem contado com participações, mas eu gostava muito. Eu acho que sugestões dos ouvintes era muito bom para o programa, músicas, temas que gostassem de que fossem abordados, podem deixar, como eu já tenho referido no final de cada edição, um comentário, uma sugestão no próprio site da Antena Web ou mesmo no Facebook também. Estou aberta à sugestão e estava muito. Ou então por e-mail. Para já vamos, sim, para já o e-mail ainda é este geral.radioantenaweb@gmail.com, mas poderá brevemente mudar. Ou poderá não, poderá manter-se mesmo. É isso, nós também vamos ao longo, quer das próximas edições do Eclipse Total, quer também, porque não, da própria motivação, vamos também dar de conta, caso haja novidades, como é lógico, dar conta de contactos que os ouvintes tenham também à disposição para entrar em contato com a Ana Paula Pinheiro e com o Motivação. Ana, vamos ouvir aqui uma musiquinha que fez parte da última. Esta música que nós ouvimos, a primeira música, vai fazer parte de uma edição futura do Motivação. E a que nós vamos ouvir agora foi aliás a música que abriu a última edição, ou seja, a edição desta segunda-feira que passou, do Motivação. Quem quiser entrar sabe que pode ir ao canal 1.radioantenaweb.info. E atenção, que neste caso, uma vez que estamos em pó já no sábado, tem que ir aos dias, à lista dos dias, e lá vai encontrar a segunda-feira, dia 27. Não houve no dia 20, mas houve no dia 27. Portanto, neste caso só está uma disponível. E vai encontrar esta edição do Motivação para ouvir. E a primeira música que ouvimos nessa emissão foi o grupo Ultra Leve com o tema A Chata. Uma música muito engraçada que eu então decidi também aqui escolher também para o final desta nossa conversa. A primeira música foi escolhida pela Ana, por isso é que eu sei que é uma música que vai tocar numa edição futura, ainda não sei, não é a produção que passa por mim, portanto não sei em qual, ou melhor, já sei, mas não vou dizer em qual edição é que vai passar, de todas formas, brevemente, fiquem em suspenso, não é? para os nossos ouvintes também poderem ouvir e descobrir em qual edição. E também então o Sulta Leve com A Chata, que é uma música original, divertida, mas mais até original em termos do assunto que aborda. Vou pedir, Ana, que não desligue. Nós vamos continuar a conversa mais alguns instantes, mas vou deixar aqui aos ouvintes a música A Chata. São os Ultra Leve e daqui a bocadinho eu volto para lhe apresentar mais novidades. Sim, porque continuamos a ter novidades no nosso mundo musical. E ontem já apresentamos uma, mas vamos reforçá-la hoje como novidade. É que a Ina, depois de cantar em inglês, em espanhol, em português do Brasil, decidiu cantar no seu idioma nativo. E esta é apenas uma das novidades que tenho para vocês daqui a um bocadinho. Para já, os Ultra Leve com A Chata. Estás farta de conversas, és bem diferente das outras que me andam a rondar. Dizes que és de outra colheita, de uma casta apurada, que Ainda agora aqui cheguei, olha, voltava para o café. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma Rita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro que fumo, és uma chata. Não gostas de ilusões, teus sonhos eram outros, que estás farta dos serões a navegar na internet. Desejas um novo rumo, já baixaste o salvo-vidas e à força queres me ao leme no teu mar de frustrações. Mas se eu sou igual aos outros, o que esperas tu de mim? Antes só que em companhia de quem se diz tão ruim. Sou uma peça, eu bem sei, e nunca te escondi, mas também nunca te dei menos do que prometi. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale deste cigarro que fumo, és uma chata. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro que fumo, és uma chata. És uma chata. Pois é, pois é, ouvintes, de volta, e lá troquei as voltas ao nosso auditório. Enganei-me, peço desculpa, não era os outros devem ouvimos, agora sim, afinal, não há pouco, quando eu vos referi então, que íamos ouvir essa música. Mas sim, ouvimos a Namoro com Desfado, como eles puderam perceber, e como depois foi referido na conversa, que foi gravada esta tarde, precisamente, com a Ana Paula Pinheiro. Ora, o e-mail para o qual podem enviar mensagens a partir de amanhã, atenção, hoje ainda não está válida, mas a partir de amanhã o e-mail para o qual podem escrever é mesmo este, motivação, tal e qual como se escreve o nome do programa, ou seja, apenas com um S, motivação@radioantenaweb.info. E este é o e-mail direto para entrar em contacto com a Ana Paula Pinheiro para o programa Motivação. Podem deixar as vossas sugestões, comentários, críticas, enfim, tudo o que no vosso entender seja útil de dizer à autora do programa. motivação@radioantenaweb.info, apenas a partir da manhã de amanhã, no máximo até ao meio-dia. Portanto, mais do que isto, em menos, já está disponível. Eu peço, enfim, será melhor mesmo que enviem mensagens para este endereço apenas a partir de amanhã às 12 horas, porque aí seguramente que o e-mail já estará criado. Enfim, antes poderá estar, poderá não estar, mas às 12 horas, ou a partir das 12 horas, estará certamente criado. Pois muito bem, vamos então ficar com música. Eu já lhe falei aqui que a Ina cantou em vários idiomas, não foi? Na própria conversa com a Ana Paula Pinheiro, eu falei que a Ina cantou em inglês, cantou em espanhol, em português do Brasil, o Ai Se Eu Te Pego. Cantou para uma mulher, ela se calhar não sabe, mas cantou para uma mulher, está bem. E, por fim, cantou em romeno, o idioma do seu país. A Ina, para quem não sabe, é rumena. E o tema Sprimare foi precisamente uma espécie de recompensa. Ela tem feito muito sucesso com temas como Amazing ou Sunny's Up, e de repente quase que se esquecia de que era rumena. Em termos de idioma, pouco cantou no seu idioma raiz. Mas desta vez, Ina cantou para os romenos, para o público romeno em geral, uma canção no seu próprio idioma, no idioma que eles entendem e que ela conhece também. É o idioma que certamente ela conhece melhor. Ina traz-nos Sprimare, é a música nova da cantora rumena. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, oh, oh, oh, oh, oh. este clasantila personal și trenul ăsta e mare pica interregional. Emoții fluturi să mă cu nerăbdare, aștept să dor pe tine cum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Dar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine. E drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire. Pentru noi, yeah. Amândoi, yeah. Cred că am ajuns. Uite, uite, Constanța. Yes, mai avem puțin. Costinești. Și chiar nu n-am găsit cazare, plaje pentru noi. O să dormim în Vamolim, Neptun, Saturn și-apoi. Vedem apusul împreună din cortul nostru gol. Și pe scăruși în aer, cum se adună scol. Cu telefonul în mână și cu banii de cazare, zâmbim, mă iei în brațe și apoi mă arunci în mare. Ne iubim și zâmbim și fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine. E drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire. Pentru noi, yeah. Amândoi, yeah. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soare la pus, mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine. E drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire. Aqui está a cantora rumenaína com este fantástico Spri Mare. O nosso programa chegou ao fim, o Eclipse Total acaba agora, com foguetes e tudo. Vocês lá fora não, vocês lá de fora não ouvem. Mas é, isto está foguetes a tudo hoje aqui, festa, enfim. Dizer então que vamos acabar o nosso programa com música e que músicas que vão fechar então a edição de hoje do nosso programa são as seguintes: músicas novas de Jessica Sanchez e também de Cristina Maria, nomes que por estas bandas são bastante conhecidos. Vamos por partes. A música de Jessica Simpson, de Jessica Sanchez, o tema chama-se More Than Just Friends. Também vamos ficar com uma outra música, dizia, a música de Cristina Maria. São géneros diferentes, mas como vou fechar o programa, enfim, vai ter mesmo que ser assim. You don't have the right of, aliás, the right to cry, assim está correto. You don't have the right to cry, não tens direito a chorar. É música da cantora Cristina Maria, que tem tido um percurso muito humilde e ao mesmo tempo muito interessante. E é com estas duas músicas que vamos fechar a edição de hoje do nosso Eclipse Total. Quero enviar então um grande abraço a todos aqueles que intervieram neste espaço radiofónico. Para a semana a mais, não haverá ainda entrevista, em princípio, mas pelo menos, uma coisa certa, novidades não faltarão e esperemos que, mais uma vez, com a Helena Pereira. E eu confesso que gostei de estar acompanhado neste espaço publicitário da, enfim, da, dos programas. Portanto, vou tentar que para a próxima semana esteja novamente acompanhado por um outro locutor, porque a Ana Paula Pinheiro só apresenta a motivação, poderá um dia voltar, mas não será no próximo ano, porque felizmente temos muita programação. Mas haverá outros nomes, outros locutores, outras vozes que poderão aqui marcar presença para falar precisamente dos programas que aqui emitimos. Pois é, então ficam por aqui. A todos um grande abraço e muito obrigado. Jessica Sanchez com More Than Just Friends. Até para a semana. Texting late night, you, making things weird. Loves me back now.